Estamos de volta, vagabundo. Salve, salve todos os loucos de plantão. O vulcão entrou em erupção outra vez, bandido. Identidade negra roubando a cena. Haha, só criminoso na rima. Salve de o quê? Opa! Salve! Calma aí. Opa! E aí, Simone, como é que é? Beleza total? Ô, Juke, e aí? Firmeza, né? Beleza? Isso é isso aqui? Então, Juke, pô, vi uns baratos aí, cara, que até me inspirou pra passar essa ideia pra você, mano. Aham. O bagulho tá meio doido aí, meu, no mundão mesmo. Tava lendo no jornal lá e peguei essa falha de comentário. É. Falha de comentário. O bagulho tá louco, mano. É só sentir o clima aí, ó. Aí você vai ver que aqui em Campinas, 50 crianças menores todo mês é o crime que incentiva. O bagulho doido, né, mano? Tem mais. Se o clima é o crime, então São Paulo inspira e respira. É o sonho de consumo que desfarela a família. Fazer o quê, né? Mas o Brasil ignora. A polícia, os políticos, o poder. Imagina a surdina, irmão. Nada nem pra esperar. Estorca, mata, rouba. E a CPI Nacional da Gandaia vira aula teórica. Pode crer. É, Di. O flagelo tá no mundo inteiro. São sinais previstos para o fim de tudo, irmão. Aí. Mas cada um é responsável por aquilo que faz ou que deixa de fazer. Então pare. Pense e reflita. Procure uma saída. Faria isso se eu fosse você. Tá, isso, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá